Bom dia, boa tarde, boa noite a você, meu amigo, minha amiga, que entrou aqui na Biblioteca Mágica de Hood Books, sempre com um trecho de um livro interessante para você. Hoje, com a leitura de Osho, Desvendando Mistérios, Chakras, Kundalini, os Sete Corpos e outros temas esotéricos. Prefácio. Osho é um autor diferente. Na verdade, ele nunca escreveu um livro. Todos os livros publicados em seu nome são transcrições de suas falas ao longo de 35 anos, com exceção de dois que são coletâneas de cartas por ele escritas. O que mais impressiona é sua capacidade de explicar o inexplicável, usando palavras simples, claras e diretas. Ele aborda os assuntos mais variados, do mundano ao divino, revelando uma dimensão sublime nos atos mais simples do nosso cotidiano. Ele nos diz aquilo que parece ser óbvio, mas que não conseguíamos perceber, e diz de uma maneira que nos leva a refletir sobre a forma como temos vivido. E estimula nossa coragem e vontade de ir além dos limites que nos cerceiam. Esse livro compreende um conjunto de suas falas em Mumbai, Índia, nos quais Osho desvenda mistérios e decifra enigmas do esoterismo. É uma grata surpresa, já que comumente ele não respondia diretamente a perguntas esotéricas. Geralmente, com sua acurada percepção, ele identificava por trás de muitas dessas perguntas os jogos e artifícios das mentes dos questionadores que apenas queriam manter-se ocupados com tais curiosidades, desviando-se do aqui e agora. Suas respostas se voltavam então para a descrição do funcionamento da mente humana, esse fantástico instrumento que deveria estar a serviço do homem, mas cuja função se inverte, ficando o homem a seu serviço. A mente está sempre presente na memória do passado ou na projeção do futuro. Ela nunca está no aqui e agora. A meditação, por outro lado, nos traz o momento presente. A meditação é o tema central de toda a obra de Osho. As várias técnicas que ele desenvolveu funcionam como estratégias para aquietarmos a mente e vivermos momentos de profundo silêncio interior. Neste estado, vislumbres do espaço não mental podem acontecer. Mas é preciso, segundo ele, estarmos sempre alertas quanto aos jogos e às artimanhas da mente, que encontra sempre um jeitinho para voltar à sua tagarelice e ao controle. Aqui, Osho explora muitos aspectos do esoterismo. Todos os que estão em busca da verdade, do discernimento, do autoconhecimento, da superação humana, expõem-se a experimentos, aceitam desafios e procuram romper seus próprios limites. Cada um em sua trajetória individual, vez por outra, se defronta com sensações estranhas, lampejos intuitivos inesperados, percepções que até então eram desconhecidas. Muitas vezes surgem medos, inseguranças, dúvidas, tropeços e inquietações. O lançamento de Desvendando Mistérios é, nesse sentido, um presente especial aos buscadores. Arriscaríamos dizer que este é um livro de Osho que faltava ao público de língua portuguesa. Osho responde a uma sucessão de perguntas interligadas que vão sendo levantadas com a intenção de aprofundar o tema. Assim, quando ao longo de uma resposta algo suscita dúvidas ou necessidade de mais esclarecimentos, o assunto virá objeto da pergunta que imediatamente se segue. Isto garantiu a intensidade e profundidade nas abordagens do livro. A riqueza e a intensidade já podem ser percebidas desde a primeira página, quando Osho responde a uma pergunta sobre Shaktipati, a transmissão de energia divina por meio de um médium e a graça divina. Na sequência, ele continua respondendo perguntas bastante relevantes. Num certo momento, ele diz: o ponto final da Kundalini é o Sahasrara. Essa é a porta onde a graça nos espera. O divino está sempre esperando nessa porta. É você que não está à porta, pois está distante, dentro. Você precisa chegar a ela, já que a união se dará ali, e essa união virá na forma de uma explosão. Ela é chamada de explosão porque, quando acontecer, você desaparecerá imediatamente. Você deixará de existir, deixará de ser o que era atrás da porta fechada. Em um outro trecho do livro, em que ele explica o que ocorre quando se alcança cada um dos sete corpos, ele diz: o quarto corpo é o corpo mental, a psique. E o quarto chakra, Anahat, está conectado com o quarto corpo. As qualidades naturais desse plano são a imaginação e o sonhar. É isto que a mente está sempre fazendo, imaginando e sonhando. Ela sonha à noite, durante o dia, devaneia. Se a imaginação for completamente desenvolvida, ela se tornará determinação, vontade. Se o sonhar se desenvolver completamente, será transformado em visão, visão psíquica. Se uma pessoa desenvolver inteiramente a sua capacidade de sonhar, precisará apenas fechar os olhos e poderá perceber coisas. Ela pode ver até através de uma parede. No começo, ela só sonha que vê além da parede. Mais tarde, ela realmente verá além da parede. Agora, ela pode apenas supor que você está o que você está pensando, mas após a transformação, ela verá o que você está pensando. Visão significa ver e ouvir coisas sem o uso dos órgãos comuns dos sentidos. Para uma pessoa que desenvolve a visão, as limitações do tempo e do espaço deixam de existir. Da mesma forma que existem sete corpos, também existem sete chakras, e cada chakra está conectado ao seu corpo correspondente. Cada um dos quatro primeiros corpos tem sempre duas possibilidades: uma natural, que nos é dada pelo nascimento, e a outra que é obtida pela meditação. A partir do quinto corpo, só uma possibilidade é dada. Muitos esclarecimentos, como esses, nos são dados por Osho, que segue discorrendo sobre Samadhi, a relação mestre-discípulo, o significado da iniciação, os mistérios ocultos dos ídolos e dos templos e muitos outros temas. As perguntas formuladas envolvem dúvidas e questionamentos práticos que também estão sendo vividos por muitos de nós, já que entramos ou que estamos entrando no caminho da meditação. É o caso, por exemplo, da pergunta que lhe foi dirigida sobre quais os efeitos do Shaktipati e do despertar da Kundalini em pessoas cujos três primeiros corpos ainda não estão preparados para isso. E como um meditador deve preparar esses seus três corpos, o físico, o etéreo e o astral? Pela sua abrangência e profundidade, podemos dizer que é um livro ímpar dentro da obra de Osho, mas não é por acaso que esta é uma das raras vezes em que ele aborda temas esotéricos com clareza. Na verdade, é grande o risco de saciarmos a curiosidade de nossa mente, dar-nos por satisfeito com essas respostas e estagnarmos o nosso crescimento e a nossa busca. Você deve tentar me entender, deve tentar aprender, mas não deve acumular os meus conhecimentos, não deve acumular as minhas conclusões. A verdadeira busca é uma busca interior e não uma coleta de informações externas, ainda que elas sejam passadas pelo mestre. Os seus livros nos seduzem, Mas, acima disso, devem ser vistos como desafios. Afinal, Osho é um constante convite a darmos um salto para a liberdade, para a realização de nossa potencialidade, para o autêntico encontro com o que somos originalmente. Essa é a verdadeira alquimia, o verdadeiro milagre. Badi Champak, coordenador do Instituto Osho Brasil, www.oshobrasil.com.br. Obrigado pela audição e até a próxima leitura. Abraço a todos.